Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão ao Senhor que nós vamos continuar a nossa leitura bíblica. Aliás, eu quero deixar claro com você o objetivo deste trabalho. Tem outros trabalhos que nós podemos realizar, grupos familiares, ministérios que nós vivenciamos diante do Senhor, aqueles para os quais Deus nos ungiu, vocacionou. Mas este trabalho, que já completou 5 anos, é um trabalho de leitura bíblica. Leitura bíblica. Portanto, o objetivo é que você leia a Bíblia. É um elemento motivador para você ler a Bíblia na sua casa. Claro que você também pode ler a Bíblia, no grupo pequeno, você pode ouvir trechos da Bíblia em ministrações na igreja, que Deus tenha misericórdia da igreja, porque ela tem se desviado dos caminhos do Senhor. Mas é um lugar onde você pode ler. E este trabalho que nós estamos fazendo com você, eu, pastora Margarete, missionária Vivian Lopes, o irmão Everson e a sua equipe na abertura devocional, pastor Paulo Bueno, esse é um trabalho, também todos os que oram por nós, os que divulgam para outras pessoas, os que ofertam na nossa vida, no caso, a oferta vem para o nosso sustento, meu e da pastora. Então, todos, temos um objetivo: que você conheça a Bíblia. Esse é um trabalho para ler a Bíblia, tá bem? Diferente de um estudo bíblico requer um conhecimento sobre muitas áreas. Você lê um capítulo da Bíblia, um trecho da Bíblia, e você tem que estudar a característica do livro, a característica do capítulo, a estrutura literária. Porque, por exemplo, entre Reis e Salmos, nós estamos falando de formas diferentes de relatar a verdade de Deus. Os temas, se você fala de criação, é uma coisa. Se você fala da libertação do Egito, é outra. Se você fala dos juízes, é outra. Se você fala de livros históricos, é outra. Se você fala dos livros sapienciais é outra. Se você fala do Evangelho, os quatro Evangelhos maravilhosos, é outra. As cartas da Igreja Primitiva, cartas paulinas, cartas petrinas, de cada um deles nós temos uma forma diferente. O Apocalipse. Então, veja bem, o que nós desejamos não é fazer esse estudo bíblico. Porque um estudo bíblico sério exige de nós uma abordagem mais profunda. Não é um estudo bíblico, não é uma exegese, para quem não sabe o que significa aqui de Entre Folhas, e do Brasil e das nações, é um estudo que vai levar em conta, assim, aspectos os mais diversos. Por exemplo, a questão linguística, o que significa o texto mesmo? Quais são os melhores documentos que nós temos acerca desse livro, de como ele foi traduzido? Eu, por exemplo, estou usando a Vulgata na BKJA, que é uma tradução do latim. Mas os melhores documentos, atualmente, pode ser que logo surjam outros melhores, ou no futuro surjam outros, mas é da Bíblia Almeida atualizada, revista atualizada, a mais nova, tá bem? A mais nova. Você pede, se você quer, aquela que foi utilizada, que foi traduzida, melhor dizendo, com os documentos que a maioria dos melhores exegetas dizem, olha, essa é a melhor tradução. Então, veja, a diferença de um estudo bíblico, a diferença de uma exegese, a diferença de uma ministração como um sermão, onde você pega um trecho menor e trabalha um tema desse trecho menor, é outra coisa. Então, pastor, em suma, em resumo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma leitura bíblica. E leitura bíblica serve? Alguém pode perguntar. Irmão, irmã, eu te respondo. A Bíblia é a verdade. O Senhor Jesus é a palavra. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Aí está mal traduzido até na nova revista, porque quando o texto fala logos, por exemplo, e eu posso usar outros termos do grego e do latim, você vai ver que significa outra coisa. Não é no princípio era o verbo. Isso é uma coisa assim terrível, triste. Eles fizeram uma tradução. O Almeida, glória a Deus pela vida dele e dos tradutores da Bíblia para o português, glória a Deus pela vida deles, mas Logos é um conceito, não pode ser traduzido como uma palavra, como se fosse uma das palavras possíveis para Logos. Então, aí fica um dizendo, um é verbo, a gente poderia. Eu brinco dizendo, no princípio era o substantivo, no princípio era o advérbio, no princípio era um adjunto adnominal, adjunto verbal. Não é isso, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da palavra. A palavra que cria, a palavra que sustenta, a palavra que liberta. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, eu respondo para você dizendo, é muito útil, sim, é muito útil que você, é fundamental, não é útil, é fundamental que você conheça a palavra como um todo. E te desafio a debruçar-se na palavra. Se você se converteu recentemente, eu te desafio, leia a Bíblia toda em um ano e meio. Depois de ler a Bíblia toda, você pode ler livros. Depois dos livros, ler temas. Depois dos temas, pode ler trechos da Bíblia, que nós chamamos em grego de perícopes. Ou seja, esse conhecimento é absoluto, né? É infinito. Nós só vamos ter toda a revelação desse conteúdo quando estivermos na glória, estivermos com o corpo glorificado e vamos conversar com o Mestre sobre o significado de tudo isso. E já não, talvez não com um texto. Os textos bíblicos, mas ele em pessoa se revelando a nós na glória. Mas ele só poderá fazer isso, só fará isso, quando nós estivermos prontos para ouvir e discernir e entender, e para isso teremos que ter um corpo glorificado, uma mente glorificada, um sentimento glorificado. Mas enquanto isso, nós fazemos o quê? Nós vamos à Bíblia procurando encontrar o verdadeiro sentido daquilo que Deus, o Eterno, nos deixou. Eu acabo de receber e conversar um pouquinho com meu irmão, teólogo também, e entre outras formações, mas é sempre uma bênção. Mando um abraço para ele, para minha cunhada, e que Deus os abençoe poderosamente, poderosamente, e que a palavra fale cada vez mais profundamente nos seus corações. Também recebemos, mudando um pouquinho de assunto, um abraço que eu pedi a você para o aniversário da pastora Margarete. Muito obrigado a todos que mandaram um abraço. Foram muitos que mandaram, familiares daqui de Minas Gerais, familiares de São Paulo, amigos, irmãos que mandaram um abraço para ela nesse aniversário do dia 18 de junho. Muito obrigado mesmo. Louvado seja Deus. Estamos numa abertura do segundo livro de Reis. Pastor, o que nós vamos ler agora? Agora nós vamos nos debruçar sobre o segundo livro de Reis. E se o Senhor nos permitir, nós faremos 25 devocionais. Como é que a gente pode, então, traduzir o que nós estamos fazendo? Uma devocional, um momento de devoção, onde nós lemos um capítulo inteiro, extraímos uma, duas, no máximo três verdades explícitas no texto, mas que alguém mais novo pode não saber, ou alguém com muito tempo pode não ter observado. E também eu utilizo o rodapé da BKJA para dar a você alguma localização geográfica, algum conteúdo também que esse rodapé nos traz. Nós temos ótimas Bíblias. Temos ótimas Bíblias. Eu tenho certeza que você que nos ouve em espanhol deve encontrar ótimas Bíblias com um ótimo rodapé. Agora, procure se informar com alguém que conhece mais para saber se essa Bíblia não está adulterada. Há Bíblias que são adulteradas, inclusive trocando, por exemplo, os mandamentos de Deus, dizendo que ao invés de guardar o sétimo dia, o sábado, guarda-se o domingo e as festas aos santos. Isso existe, irmãos, principalmente no meio católico romano. Peço licença a vocês, com todo respeito, nós queremos falar para todos vocês de Entre Folhas, queremos falar para todos vocês que nos ouvirem, que há Bíblias adulteradas e há uma maldição prevista no final da Bíblia para quem adulterar o texto bíblico. Então, Bíblias foram adulteradas, então procure alguém que possa lhe orientar sobre essa questão. Então vamos nos debruçar sobre o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Vai falar do reino sobrevivente, só usando um pouquinho do diagrama, do conteúdo. Vai falar um pouco sobre o reino sobrevivente, a ruína de Judá, o reino do sul de Israel, que tinha duas tribos e meia, o reino que vai cair depois com a Babilônia, o papel de Ezequias. Então, vai falar do reino de Judá, Judá em perigo, o reino de Judá que vai cair um século e meio aproximadamente depois do reino de Israel, o reino do norte. O reino do norte, que tinha nove tribos e meia, será destruído. Foi destruído. E destruído foi Acabe também, marido de Jezabel. Esse texto vai falar sobre o ministério de Eliseu, o grande discípulo de Elias, o sucessor de Elias. Eliseu no seu contato no período de Ezaquias e Jorão. Estou falando rápido, mas depois você vai ter chance de ouvir como um todo. Vai falar de Eliseu como um profeta, os 10 reis do Reino do Norte de Israel e os 8 reis de Judá, uma contagem regressiva para o Reino do Norte, Israel, uma contagem regressiva também para Judá, porque o Reino do Sul, Judá, também vai cair. Então, é um texto que vai tocar nesse assunto de Israel e Judá, o Reino do Sul, cerca de 130, 150 anos, vai decaindo da sua devoção a Deus, tá bom? Então, nós vamos capítulo a capítulo, tema a tema, lugar a lugar, época a época, tempo a tempo, vamos capítulo a capítulo, lendo o segundo livro de Reis e extraindo de cada capítulo, pelo menos, duas observações, três observações no máximo. Maravilhoso, deixo um abraço mais uma vez para a família, deixo um abraço à família em São Paulo, em Minas, deixo um abraço aos irmãos aqui de Entre Folhas com quem temos feito contato, deixo um abraço para todos os que ouvem essa leitura e fazem essa leitura. É melhor, né? Se você fizer a leitura e orar ao Senhor à luz dessa palavra. Aleluia! Segundo livro de Reis é o 41º livro que nós vamos ler capítulo a capítulo. Porque Isaías já começou com a pastora e quando ela puder, ela vai dando sequência ao livro de Isaías. Aleluia! Logo, logo, nós também relataremos para vocês que oram, que divulgam, que ofertam. Relataremos, já faz mais de 30 dias, relataremos como estamos andando em termos de resposta. O número de pessoas que ouve. Agora, uma resposta muito gostosa que eu tenho tido é o número de pessoas que liga para a gente no período, dá o retorno e diz como tem sido abençoado ler a Bíblia em conjunto, tá bom? Então, é isso. Segundo livro de Reis, capítulo 1, Juízo de Deus sobre Acasias. Eu já deixo uma palavra pastoral. Não se iluda que pelo fato de Israel ter começado lá com Abraão num relacionamento maravilhoso e depois a nação forjada no deserto, depois da saída no Egito, não se iluda que por ter o nome de Israel não vai passar pelo juízo de Deus. Passou, passa e passará. Não se iluda com a igreja. Ah, tem um nome de igreja, eu vou na igreja, tal, A, B ou C. Não se iluda, porque a Deus ninguém engana. Eu jamais enganei a Deus. Quando pequei, pequei, Deus tomou conhecimento do meu pecado e entrou com providência corretiva ou juízo. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. E Deus estabelece o juízo a fim de que nós nos arrependamos, peçamos perdão a quem temos que pedir perdão e demonstremos a mudança que é o fruto do arrependimento. Conversa que tinha agora com o irmão que eu falei para vocês que mora em São Paulo. Louvado seja Deus, agora faremos a leitura bíblica. Vamos do versículo 1, Juízo de Deus sobre Acasias. Diz assim o texto: depois da morte de Acabe, marido de Jezabel. Informação. Moabe revoltou-se contra Israel. Então vamos lá. Primeira informação, primeira palavra pastoral eu dei, agora uma informação. Moabe tinha sido reduzido à escravidão por Davi, os moabitas. Segundo Samuel 8:2, já vimos e já está lá no blog. Mas quando as tribos do norte e da Transjordânia, fica ao oriente de Israel, se rebelaram e fizeram Jeroboão seu rei, o domínio político sobre Moabe também se mudou para o Reino do Norte, essas 9 tribos e meia, ou 10 tribos, alguns arredondam. Mas arredondam não para distorcer a palavra, é porque só meia tribo de Manassés ficou no sul e meia tribo ficou no norte, então alguns consideram que a tribo mesmo pode ser contada entre as 10 do Reino do Norte. Só por isso. Os moabitas descendiam de Ló. Olha o juízo. Os moabitas, né, de Moabe, descendiam de Ló. Aí está a mão de Deus, o juízo de Deus. Gênesis 19, 37. Está lá no blog também. E seu território se estendia ao sudoeste do Mar Morto. É só você olhar o mapinha no final da sua Bíblia ou por internet hoje você consegue puxar muitos mapas. Ficavam ao sudoeste do Mar Morto. Formavam um reino forte, muito desenvolvidos nas artes da cerâmica, na agricultura e nas estratégias e equipamentos militares. Estão aí, então, os moabitas, descendentes de Ló. Ló que cometeu um pecado terrível, né? Então, vocês percebem, né? Com Ló, nós vamos dar origem a um povo moabita. Aliás, ali no Oriente Médio, quase sempre conseguimos localizar quem foi o fundador dessa nação. Então, depois da morte de Acabe, Moabe, os moabitas, descendentes de Ló, revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-Zebub, o príncipe deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado desse mal. Não posso deixar. Outro parêntese. Foram buscar resposta em um ídolo, em uma divindade que não, na verdade, não tem poder nenhum. Na verdade, é como hoje as pessoas procuram em ídolos feitos de cerâmica, feitos de gesso, feitos de alguns materiais, feitos por mãos humanas, e depois as pessoas acham que essas divindades podem dar alguma resposta ou podem fazer alguma cura. Ou seja, os descendentes de Ló acabaram se tornando idólatras. Vamos expulsar de nossa vida, família, país, em nome de Jesus, toda a idolatria. Em nome do Senhor, é uma oração. Versículo 3: mas o anjo de Javé disse a Elias, o tesbita: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Agora sim, diz Yahvé, o Senhor, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. E essa morte, queridos, outro pequeno parêntese, não é uma morte maravilhosa, maravilhosa mesmo, de quem vai aos braços do Senhor e depois ressuscitará primeiro. Não, é uma morte para a sua própria condenação. Não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhe indagou: Por que voltastes? Eles lhe informaram: Um homem veio ao encontro, ao nosso encontro, e nos admoestou: Voltai ao rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim fala Iavé, o Senhor: Acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por esse motivo, não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? E eles lhe explicaram: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: É Elias! É Elias, o profeta de Tisbé. Irmãos amados, não procuremos resposta em ídolo nenhum. Ídolos visíveis, ídolos invisíveis, só o Eterno é o Senhor, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, só Ele tem resposta para as nossas vidas. Aleluia. A partir daí, Elias invoca o fogo de Deus. Vamos ver? Versículo 9. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados. Aí eu ia dizendo: nem os ídolos visíveis, nem os ídolos invisíveis, aqueles que guardamos no nosso coração. Não, não invoquemos a nenhum ídolo, só o Senhor é Deus. Eu já disse a vocês, mas vou repetir: nós podemos ter ídolos, idolatria, de todas as maneiras, até o ídolo eu. O ídolo pode ser o eu da pessoa, mas pode ser a família da pessoa, o ídolo pode ser o estudo da pessoa, o trabalho da pessoa, o lazer da pessoa, pode ser uma série, milhões de coisas. Então vamos tomar cuidado para não colocar. Pastor, como é que eu vou saber se alguém é ídolo ou se eu estou me fazendo de ídolo? Depende de uma resposta simples. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem te orienta? A quem você procura na hora da aflição? E em quem você procura respostas? Se você procura respostas em Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se você procura respostas em outra coisa, Ele não é o Senhor. Ele não é o primeiro lugar. Então Elias vai invocar o fogo de Deus. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias. Sentado no alto de uma colina, ele chamou: Homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante, rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Eu lhes afirmo que homens de Deus ainda têm, são poucos homens de Deus, mas os homens de Deus ainda exercem o ministério do profetismo. E o profetismo quase sempre é acompanhado, ou muitas vezes é acompanhado, do poder, do fogo de Deus, e é capaz de exterminar qualquer outra coisa ou pessoa. Nesse caso, eram os soldados que foram buscar Elias. O Senhor manda fogo, irmãos. Então, não vamos permitir que o fogo do Senhor, dizia, não adianta estabelecer um plano, um projeto ou qualquer outra coisa, se o Senhor não é o primeiro lugar. Se ele não é o primeiro lugar, ele manda fogo. Se o Senhor, o Eterno, não for o primeiro lugar, ele manda fogo. Isso geralmente vem através dos profetas que ele usa, da voz dele, dos homens que estão alinhados com ele. Versículo 11. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Esse também ordenou ao profeta: Ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também esse oficial e seus 50 soldados. Eu também digo a segunda vez: o fogo de Deus desce, e não importa se você se diz religioso, não importa se você se diz cristão, não importa se você se diz membro de uma igreja, quando Deus tem que mandar fogo, ele manda fogo, e ele manda fogo que às vezes é fogo para o poder de Deus, como em Pentecostes, mas muitas vezes é fogo de juízo, é fogo de extermínio, e quem rompe com os mandamentos de Deus e rompe o seu relacionamento com Deus, Deus manda fogo. E Deus manda fogo e não permite que as coisas que são contrárias a Ele prosperem, mas as coisas que são contrárias a Ele são queimadas pelo poder de Deus. Versículo 13. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida desses 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Aleluia. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os dois primeiros chefes de tropa de 50 e todos os seus soldados, porém peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Ele chegou com uma abordagem diferente. Já chegou com temor e tremor. Então, versículo 15, o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: Desce com esse homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: Assim diz Yahvé, o Senhor, porque mandaste mensageiros consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura não há deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste, não te erguerás jamais, mas com toda certeza morrerás. E pela terceira vez, eu também clamo por misericórdia de Deus, pela minha vida, pela minha esposa, pela família, pela igreja, pelas pessoas, mas eu quero dizer a você: quando Deus tiver que mandar fogo porque lhe desagradou o seu povo e buscou Baal-zebub em outros nomes, em outras formas, em outras características, a resposta será a mesma. Portanto, desse leito que deitaste, não te erguerás jamais, mas com toda certeza morrerás. Eu lhe afirmo, meu irmão e irmã, se você busca o Senhor, o Eterno, o Senhor, o Rei dos Reis, então você deitará nos braços do Senhor e um dia se levantará dentre os mortos e viverá com Ele no novo céu e na nova terra. Mas se você buscou resposta em algum ídolo, em Baal-zebub, ou o nome que tem esse ídolo hoje, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. Arrependa-te. Mostre o fruto desse arrependimento. Peça perdão. para que você tenha chance de ser acolhido pelo Senhor. E de fato Acasias morreu, Acasias não se dobrou. E de fato Acasias morreu conforme Yahvé, o Senhor, havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jeroram, ou como conhecemos, Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar, segundo ano de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias, perdão, estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Irmãos, eu já disse algumas palavras no meio, eu só peço que o Senhor, no seu profetismo maior, no espírito da profecia, Jesus, que tem o espírito da profecia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e se levante, e levante homens que avisem: olha, se você buscar resposta em Baal Zebub, você certamente morrerá e morrerá eternamente. Passará pelo juízo de Deus, se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E depois de confessar, você vai sofrer a morte eterna. Alguns dizem que vem um sofrimento antes, 1.000 anos, outros dizem que o sofrimento vem depois. Aí são teses da apocalíptica, né? Mas não vou entrar nisso agora. Mas você, se, no caso de se arrepender, poderá ser acolhido por Deus. Se não se arrepender e não demonstrar fruto desse arrependimento, certamente morrerá e morrerá eternamente, como o rei Acasias. Que Deus abençoe. Você viu que nós estamos entrando no segundo livro de Reis. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a todos que você conhece. E abençoe mais família, igreja, sociedade, para que o máximo de pessoas se dobre diante, do espírito da profecia que está no Senhor. E você busque glorificá-lo, exaltá-lo e viver segundo a palavra do Senhor. Porque se você não fizer isso, certamente morrerás. Que Deus abençoe a todos e a pastora tem o desejo de, nesse momento, dar continuidade ao livro de Isaías. Nós talvez revezemos, em alguns dias ela faça Isaías, para avançar com o profeta Isaías, enquanto eu leio segundo livro de Reis com você. Que Deus abençoe a todos e a bênção seja uma grande conversão. Não há avivamento sem uma grande conversão. E não há conversão sem arrependimento. Não há conversão sem que você reconheça quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. Pode ter projeto, pode ter plano, pode ter atividade, pode ter o que quiser, pode ter uma denominação, jovem, ou pode ter uma denominação antiga. Para Deus nada disso importa. Ele é o rei dos reis. E que você ouça, e você se converta e diga: vamos colocar as coisas no lugar, dentro do meu coração e em todos os outros corações. O Senhor nos abençoe e nos guarde, e assim o nome dele seja glorificado e nós sejamos felizes. Eu já disse que Deus não precisa da nossa glorificação, ele não tem problema de baixa estima, ele não precisa da nossa glorificação para ser Deus. É que quando nós o glorificamos e o colocamos em primeiro lugar, nós nos tornamos felizes. Em plena realização. Em plena realização. Nós, por enquanto, conhecemos a realização espiritual, emocional, física. Outros já dizem que tudo está no espírito. Não vamos entrar nisso agora, mas eu quero dizer a você: a plena realização vem de reconhecer que Deus é o primeiro.